Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. E filhas da Hora da Misericórdia, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, rogai por nós. Que os frutos deste terço sejam de graças e bênçãos. Padre Reginaldo, estou lendo agora do site. Meu filho Guilherme precisava muito da misericórdia de Deus para o primeiro emprego. Ele estava atrasado na escola e muita dificuldade de encontrar um emprego. Mas eu tenho muita fé e esperança em Deus que ele vai conseguir um emprego. Pela intercessão de Nossa Senhora, ele vai. Que Deus abençoe. Cleusa de Belo Horizonte. Com certeza, filha. Vamos apelar à misericórdia do Senhor e Nossa Senhora. Como começamos o programa hoje, Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria, nessa sexta-feira. Vamos juntos escutar o que foi deixado na plataforma. Sou uma filha de Deus do Paraná, escuto o Senhor pela rádio Inconfidência de Umuarama. Padre, sou uma jovem, tenho 17 anos e vou dar meu testemunho. Aos meus 14 anos, entrei em depressão. Aos meus 16 anos, conheci o seu programa e comecei a rezar junto ao Senhor para me livrar dessa depressão. Vou ser sincera, mas nunca rezei com muita fé. Minha fé era pouco, pois a dor e a angústia que eu sentia era maior. Mas foi na novena de São Brás que eu, com muita fé, me apropriei dessa bênção. Hoje estou livre dessa depressão. Padre, estou muito feliz por estar dando este testemunho e emocionada também. Hoje sou uma outra pessoa. Obrigada, Jesus. Obrigada, São Brás, pela essa graça recebida. Sua bênção. Amém. Deus abençoe. Um abraço ao povo de Umuarama. Deus abençoe a Dom Vicente Costa, que já nomeado foi para Jundiaí, e a todo o povo de Umuarama, muito querido. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E para a pessoa certa. E para a pessoa certa. Palavra como pedra. Precisa ser. E o texto de hoje, Mateus 16, 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. Quem quem sabe o que diz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias e algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje é um texto escolhido a dedo devido à festa, Cátedra de Pedro. Quando mostra que Pedro era frágil, sem dúvida frágil, como todos nós humanos somos, limitados. Mas Deus quis revelar a Pedro a messianidade de Jesus. E por estar em profunda sintonia com Deus, Jesus reconhece em Pedro a pedra. Reconhece em Pedro e dá a ele a missão, o poder das chaves. Muita gente critica a igreja é coisa humana, não, a igreja é divina. A sucessão apostólica, Papa Bento XVI, tem a mesma sucessão de São Pedro. Uma linhagem que nunca foi quebrada. E todos os padres, por sua vez, dos bispos, e os bispos dos papas. Quando Jesus coloca Pedro como pedra, fundamento, ele está instituindo a igreja, a cátedra que ensina, a cátedra onde se senta para corrigir, acolher, ensinar. E todos nós somos chamados a fazer parte. Pedro foi o primeiro. Tu te abeiraste da praia. Eu estou lendo no site de Contagem, Minas Gerais. Padre, que o Deus do impossível olhe para minha filha querida Maria Aparecida. Ilumina o médico que dê bastante sabedoria. Com certeza, filha, estaremos em oração, pedindo a Deus por ela e por todos os que se recomendam às nossas orações. Da mesma forma, o Wilson Antônio Matias de Francisco Beltrão. Meu Deus, dai-me discernimento nos negócios, uma luz no meu trabalho. Wilson Antônio, lá de Francisco Beltrão, faremos junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho. Nem ouro, nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Vamos pedir a bênção de Deus. Tu, minhas mãos, Senhor Deus, abençoai a nossa família. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.